Aí, eu duvido cê pula na baba. Já joguei no corpo aquele jaco vermelho Chicago, hoje é dia de baile. Já voltamos dos comerciais, então pode tirar nas crianças da sala. Se pegar a história da minha vida, combina com o beat, combina com a vibe. Eu sou fora do convencional e hoje eu tô convencendo. Hard. E hoje nós tá na mídia, mas se ainda sou a visceral, é a prova de que cê me entende, Lil Nigga. Mó respeito pelos inimigos que em cima do caixão derramei orquídeas. Se tu achar que eu tô vivendo um auge, se tu te formar que eu só tô na primícia. Eu só tô na primícia. Eu tô matando o beat. Na merdinha do meu mano retrô. E aparentemente nós só começou. Na quebrada, se eu não tô de olho no sangue, eu provavelmente tô com sangue no olho. Sangue no olho. Na maior função de ser líder do povo. Pergunta pra mim como que é a vida de um nigga no topo. Passa na visão, pensa cena mil. Você nasce leão, você morreu um antilope. Vi a biografia dos mano que fala. E acabei a história no índice. Meu maninho sempre me fala. Ei, neguinho, você é o príncipe. Difícil não é chegar até aqui. É manter a humildade de rima nível hard. Um dos lendários que assombra esse card. Faça grana, recolho minha parte. Fim de semana sempre do tarde. Ela deixava num pack. Onde que brota esses rach? Eu só respondo pra baby, cê sabe. Ligações no WhatsApp. Sabe, não atendem, então manda um áudio. Eu vivo no estúdio. Meu nego, eu trabalho muito. E não é só pra ter uma Audi. O meu intuito é mudar parte do mundo. Do qual eu também sou parte. O jogo é sujo, seja astuto. Ele não admite, falha meu parça. Tem uns que passa de fase, neguinho. E tem uns que a fase passa. Hoje pensar no futuro dá mais orgulho. Quando lembro do passado, seria um tiro no escuro. Só um mergulho dentro do aquário lacrado. Um oceano volúvel, cheio de traumas. Acumulando umas mágoas. Tô procurando oceano dentro do Atlântico. Pra mim isso era só água. E essa fita num filme. Minha vida é tipo um filme. Isso é uma grande ameaça. Nego, eu não vivo do crime. Quer que eu rime? Saiba que não é de graça. Olha pro time, não é um anime. Mas é só herói sem capa. Pix Super Saiyajin, só imagine. Eu duvido cê pula na bala. Já joguei no corpo aquele jaco vermelho Chicago, hoje é dia de baile. Já voltamos dos comerciais, então pode tirar nas crianças da sala. Se pegar a história da minha vida, combina com o beat, combina com a vibe. Eu sou fora do convencional e hoje eu tô convencendo. Hard.